Sapiens. Cronologia. Anos atrás, 13,5 bilhões, surgem matéria e energia, começo da física, aparecem átomos e moléculas, começo da química. 4,5 bilhões, formação do planeta Terra. 3,8 bilhões, surgimento de organismos, começo da biologia. 6 milhões, último ancestral em comum de humanos e chimpanzés. 2,5 milhões, evolução do gênero Homo na África, primeiras ferramentas de pedra. 2 milhões, humanos se espalham da África para a Eurásia, evolução de diferentes espécies humanas. 500 mil, surgem os Neandertais na Europa e no Oriente Médio. 300 mil, uso cotidiano do fogo. 200 mil, surge o Homo sapiens na África Oriental. 70 mil, revolução cognitiva, surge a linguagem ficcional, começo da história. Os sapiens se espalham a partir da África. 45 mil, os sapiens povoam a Austrália, extinção da megafauna australiana. 30 mil, extinção dos Neandertais. 16 mil, os sapiens povoam a América, extinção da megafauna americana. 13 mil, extinção do Homo floresiensis. O Homo sapiens é a única espécie humana sobrevivente. 12 mil, revolução agrícola, domesticação de plantas e animais, assentamentos permanentes. 5 mil, primeiros reinos, sistemas de escrita e dinheiro, religiões politeístas. 4,25 mil, primeiro império, o Império Acádio de Sargão. 2,5 mil, invenção da moeda, um dinheiro universal. Império Persa, uma ordem política universal, aspas, em prol de todos os humanos, fecha aspas. Budismo na Índia, uma verdade universal, aspas, para libertar todos os seres do sofrimento, fecha aspas. 2000, Império Han na China, Império Romano no Mediterrâneo, cristianismo. 1,4 mil, islamismo. 500, revolução científica, a humanidade admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos. O planeta inteiro se torna um só palco histórico, ascensão do capitalismo. 200, revolução industrial, família e comunidade são substituídas por Estado e mercado, extinção em massa de plantas e animais. O presente. Os humanos transcendem os limites do planeta Terra. As armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade. Cada vez mais, os organismos são moldados por design inteligente e não por seleção natural. O futuro. O design inteligente se torna o princípio básico da vida? O Homo sapiens é substituído por super-humanos?